nós faz só no pipe. Segunda de noite cê me encontra em qualquer beco. E aí eu tô fumando crack de janeiro a janeiro. Esse é o jeito que nós faz só no pipe. Crack pipe, esse é o jeito que nós faz só no pipe. Só R$5 dá pra comprar com qualquer troco. Crack pra mim é sempre pouco. Bitch, eu não te amo, eu amo o cacau da bunda.